que nada. Cada jeito que me vai te temo. Quando o samba ou tal noio, o azuleiro também. A orelha na vida no gira beuá. Se tu na curuaru, samba no gira pé. Mas que nada, o muita tu noio natal. Moa e na ia natal no. Yeah.